Passou na televisão, Ourofino vai morrer. Passou na televisão, Ourofino vai morrer. Até o padre da capela, ele já mandou dizer, até o sino não é pra bater. Até o padre da capela, ele já mandou dizer, até o sino não é pra bater. Passou na televisão, Ourofino vai morrer. Passou na televisão, Ourofino vai morrer. Até o padre da capela, ele mandou dizer, até o sino não é pra bater. Até o padre da capela, ele mandou dizer, até o sino não é pra bater. Passou na televisão a morte do Ourofino. Passou na televisão a morte do Ourofino. Até o padre da capela proibiu que o sino, mas não batesse, mandou pelo menino. Até o padre da capela proibiu que o sino, mas não batesse, mandou pelo menino. Passou na televisão, Ourofino vai morrer. Passou na televisão, Ourofino vai morrer. Até o padre da capela, ele mandou dizer, até o sino não é pra bater. Até o padre da capela, ele mandou dizer, até o sino não é pra bater. Ourofino já chegou, Ourofino vai morrer. Ourofino já chegou, Ourofino vai morrer. Aqui no pé do Mourão, que é para o povo ver, tadezinha terra estremecer. Aqui no pé do Mourão, para todo mundo ver, tadezinha terra estremecer. Passou na televisão, Ourofino vai morrer. Passou na televisão, Ourofino vai morrer. Até o padre da capela, ele mandou dizer, até o sino não é pra bater. Até o padre da capela, ele mandou dizer, até o sino não é pra bater.